Panorama Agrícola para 10 de março de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 10 de março de 2014, segunda-feira de lua crescente. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: o início é a metade de todas as ações. Novos extensionistas começam a trabalhar hoje na EPAGRE. Confira também turismo rural em Azambuja, Pedras Grandes, no sul do estado. E informações sobre o crédito da agricultura familiar. Dica do dia. Na dica de hoje, fique sabendo que estudos têm mostrado que individualmente uma vaca holandesa produz 25% mais leite que uma vaca Jersey. Contudo, quando se compara a produção por hectare, em média, sistemas com vacas Jersey produzem de 5 a 10% mais leite e de 25 a 30% mais sólidos de leite por hectare do que as vacas holandesas. É hora das notícias. O governo informa que já destinou quase 14 bilhões de reais para financiar a safra da agricultura familiar de 2013 e 2014. Esse valor é o valor dos contratos já efetuados por pequenos produtores rurais. O total disponível, para quem desejar, chega a 21 bilhões de reais. Os agricultores aproveitam o crédito do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para expandir a produção e comprar máquinas e equipamentos, como tratores, caminhões, resfriadores de leite e equipamentos de irrigação. Existe também o PRONAF Inovação, com crédito para incentivar o cultivo protegido de hortifruti e granjeiros, também para a automação da avicultura e da suinocultura e ainda para a atualização tecnológica da bovinocultura de leite. Os pequenos produtores rurais no país representam, segundo o governo, 33% do produto interno bruto agropecuário do Brasil e 84% dos estabelecimentos rurais e mais 74% da mão de obra no campo. Tudo isso na agricultura familiar. Confira a entrevista de hoje. A entrevista de hoje é com o extensionista da EPAGRE em Pedras Grandes, Eusébio Toneto. Ele fala sobre as perspectivas de turismo rural no município de Pedras Grandes, em especial na comunidade de Azambuja. O nosso projeto é para que a gente desenvolva um turismo voltado ao rural, para não descaracterizar as propriedades. Um turismo mesmo que ocorra na propriedade familiar, preservando essa cultura, essa história, sem descaracterizar. Que não surjam estabelecimentos grandes. Então, um turismo para que atraia realmente os turistas, para que tenham contato com a produção, né, a produção do vinho artesanal. Então, o nosso trabalho é para que ocorra, que a gente está realizando capacitações para melhorar a qualidade do vinho, desse vinho artesanal, mas preservando aquele modo de fazer, o saber fazer que vem sendo passado de geração em geração. E também incentivando a produção de uva Goethe, né, que é um produto hoje que a gente tem identificação geográfica, né, identificação de procedência. Então é um produto que estava aí com grande risco, grandes chances de desaparecer da região, mas com todo esse trabalho que está sendo feito, né, e com esse incentivo, os produtores estão se sentindo novamente interessados, estão ampliando os parreirais, estão reformando os parreirais antigos. Então, o nosso objetivo de turismo é esse, é preservar a cultura, a tradição e manter essas características para que as futuras gerações possam acompanhar e ver como essa história aconteceu e que ela se mantenha viva para o futuro. Aqui em Azambuja, nós já temos então uma pousada, um restaurante, e nós temos todo um patrimônio histórico e cultural bem preservado, as paisagens também, toda uma vegetação nativa muito preservada. E nós temos a possibilidade de integrar os vários municípios que compõem essa região e também os vales da uva e do vinho Goethe no turismo gastronômico, no turismo, no enoturismo, com grande possibilidade de montar roteiros nessa região para desenvolver o turismo, né? Falou aqui no Panorama Agrícola Eusébio Toneto, extensionista da IPAGRE em Pedras Grandes, próximo a Tubarão. Você sabia? Você sabia que até 30% das perdas com frutas e hortaliças está relacionada com a embalagem? A informação é da Embrapa, que lançou um livro sobre embalagens para diminuir as perdas. Tipos de embalagem, novas opções de matéria-prima para embalagens, higienização de embalagens retornáveis, doenças transmitidas por embalagens, interações com o meio ambiente e legislação estão entre os assuntos da publicação. O livro aborda também questões de fragilidades e logística de distribuição. Informações pelo telefone 61 3385 9115. Você ouviu agora aqui no Panorama Agrícola uma entrevista com o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman, em que ele destaca a contratação de novos profissionais. 30 novos profissionais começam a trabalhar hoje na IPAGRE, fruto do concurso público realizado em dezembro último. São 30 novos profissionais para a área de extensão rural. Nós estamos chamando mais de 70 novos engenheiros agrônomos para trabalhar nos municípios de Santa Catarina. Nessa primeira chamada, são engenheiros agrônomos para atender a região do Alto Vale do Itajaí, as regiões do extremo oeste catarinense, e numa segunda chamada, que vai ser 60 dias após, as regiões de Lages, São Joaquim e o Planalto Norte. Isso vai dar uma oxigenação muito importante nas atividades da IPAGRE. É importante ressaltar que esses técnicos vão passar inicialmente por um pré-serviço, ou seja, por uma capacitação, por um treinamento na IPAGRE para saber justamente quando chegar no interior, quando chegar em Palmassola, quando chegar em Irienópolis, quando chegar em Canoinhas, quando chegar no Chapadão Lajeado, quando chegar em Ipuaçu, esses técnicos já estejam preparados para dar as respostas imediatamente a todas os anseios e o atendimento de todas as políticas públicas que a IPAGRE preconiza. E além disso, nós também estamos contratando um número significativo de pesquisadores, a começar pela Estação Experimental de São Joaquim, onde haveremos de contratar novos doutores em melhoramento, em fitopatologia, também na Estação Experimental de Tuporanga, onde haveremos de contratar a partir já aqui do mês de abril, melhoristas e fitopatologistas, também Lages na Estação Experimental, Caçador e Videira, Chapecó e também a Estação Experimental de Itajaí. Ou seja, como a gente construiu um PDVI, uma alternativa de renovação, de oxigenação na empresa, estamos agora dando uma resposta rápida. De um concurso que foi feito em dezembro, para começar a fazer efetivamente essas contratações e efetivamente esses profissionais estarem preparados e à disposição da sociedade catarinense. Você ouviu então o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman, anunciando essas contratações via concurso público para a extensão rural da IPAGRE. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.